falar. Mandamento está na posição 7. Autorizado, chame táxi, o TAN 3217. Autorizado, chamada táxi, 3217. 209, permitiram ao mesmo tempo. Aqui é com o Delta, Salvador. Gente, prossiga visual B12. A frequência de Salvador. Salvador, gol no 396, informação Romeu, boa tarde. Frequência em Salvador é 198. Altitude, o código alocado. E qual é o código acionado? É, eu só entendi que o senhor estava voando a 1500 pés, o resto da transmissão foi bloqueado. Prossiga visual e chame no bom fim. Agora clareza e intensidade 5, quantos minutos o pouso? Autorizado. Hora certa, 9h32, mais 6 minutos para o pouso. Controle gol 1396, informação, Romeu. 1396, chegada a Cari, desça para 050. Cari, 050, gol 1396. Prova uniforme, controle, contato radar. Está sendo um talão da distância? Pulou para o nível 180, informe estimado para pouso. Está estimando pouso 2095, ciente. Frequência em Salvador é 119.8. 119.8. Precisa avisar o centro Recife também. 235, boa tarde. Oi. Vitor Juliette, regresso pelo litoral, agora transferência. Salvador, gol 1395. Gol 395, desça para 060, chegada Cari. Cari 060, gol no 395. Fala, Salvador, Dan 3217, para o táxi. Temos 93 a bordo, 93, com funcionamento de 3 horas e 44, alterna Guarulhos. Vou fazer um pequeno desvio à direita, gol no 395. Gente. Juliette Alfa, próxima golpe, chamar torre 1862 e é o ajuste na 02, uma boa tarde, até a próxima. 19 uniforme, voo direto para Jacobina, autorizado. Direto, direto para Jacobina, agora no chá. Mike Eco Delta, chame a torre, 1186. 1186, Eco Delta. Torre Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reporte farol de Itapuã. Eco Delta. O controle, o Gono 396. Prossiga, qual é a velocidade? Mantendo 260. 260, ciente. Gol 395, velocidade? 270. Ciente, velocidade 250 agora, 395. 250, 395. Gol 755. Tá, incêndio da Romeu, 400 com fim. Gente, 400 agora de copo. Guarda. Jacare, 2012, 396. 3, 2, 1, taxi, please. You have 35 on board and confirm the alternative and endurance, Avianca 6321. Yes, I'm sorry, Confinas in 3 hours 45. Okay, Avianca Brasil 6321, approved taxi via Apron 1 after taxiway Juliet, Alpha and Golf on holding point, taxiway Golf, runway 28, contact tower 118.60 and altimeter side 1012. Have a good trip. Thank you, Apron Juliet Alpha Golf 180 and 183. And you have a good day also. Torre, Mike Eco Delta, passando o farol Itapuã. Mike Eco Delta da presente, está autorizado, base pela direita da 17, reporte final. Eco Delta ingressando, cara do vento, 17 pela direita. Livre para o Paco Charlie. Pronto, ponto de esperada 28. Só 3217, ali mantém pista 28. Ali mantém pista 28, tá? 3217. Mike Eco Delta, livre pouso, pista 17. Vento 240 graus, 04 nós. Mike Eco Delta, girando base para final 17, baixado e travado. Só 395. Ok, 1395, via chegada a Cari, desça para 2000 com 1012, gol 1395. 2012, via chegada a Cari, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, é o trip 5448. 5488 para o controle, confirme. Confirmo, mantendo 1970 a 11 milhas para a zona. Senhora identificação. Identificou. 5488, está em contato radar, está no azimute 222 a 59 milhas, chegada a Cari para a pista 28. Cliente solicita a descida no momento. Desça para o nível 050. Descendo para o 050 após zona Cari. Trip 5488. Autorizada aproximação. Autorizada aproximação, 396. Zero, frequência livre ao estacionar, boa tarde. Zero, via Upper Whiskey 58, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5541 e a frequência do controle 119.80. Autorizado 400 para Confins, Upper Whiskey 58, decola da 28, esquerda, Gole Gonza 5541, 198. Correto, o Gono 755, avião chão no 012, chame pronto para o back acionamento. Camarada. Mike Bravo, uniforme, chame o centro 1685. 2685, página 7. 8, bom final de semana, tá? 3217. Obrigado. Guarda cópia, confirma a saída? Olha o fito. Olha o fito, gol 925, graças. Falo gol 10013, ciente da informação para São Paulo com Goiás, pronto para a cópia. Gono 013, aguarde, número 2 para a cópia, 360 para Congonhas. 360, Congonhas, aguardando. Jet Quebequilo, controle. Jet Quebequilo, tá, 02 para a capital, vida 100, com o primeiro lançamento, vida 030. Autorizado a ascensão. Nós temos o papai com o Charlie retornando de aerolevantamento, segundo o estimado dele, a pousar 19h38. Eu não estou conseguindo contato com ele, ele está voando em cima do aeroclube. Você poderia chamar e falar que eu vou efetuar o lançamento agora, em mais um minuto? Papai Romeu, papai com o Charlie, Salvador. Mantenha no Golf, when you reach. Maintain Golf, Bianca Brasil 6321. Agradecemos. 3217 é o controle, contato radar, saída Gole. Saída Gole na escuta para Gonza, senhor. Bilhete Quebec Kilo, negativo contato com a aeronave, câmbio. Gol 1396, usando localizador em aproximação, chega o trem, torre 1186. 86, gol 396. Gol 395, a partir de agora, velocidade 180 nós e descida para 2000, autorizado aproximação. Gol 395. 395, 189. Comeu o teu, acho, Salvador. Controle, conseguiu contato com a aeronave? Bilhete, cadê aquilo? Negativo. Otávio Romeu, até Oscar, Salvador. Gente, a pista em Salvador é 28, ajuste 1012, prossiga via corredor e chame passando no corredor, ingressando no corredor Caixa Preta. Controle Salvador, Juliette Cadequilo está pronto para o lançamento. Primeiro lançamento, aeronave encontra aqui nos fogos, será. Gente, livre lançamento. Prossiga em condições visuais, observe as cartas previstas e as altitudes, câmbio. Bilhete Quebec Kilo, acena normal no transponder. Normal, transponder. Controle Salvador, web 567. 720, transfere, bom dia, boa tarde. Boa tarde, web 6720, desça para 0620 na chegada IP. 0620 IP, 6720, qualquer um ajuste? 1012. 1012, Juliette Quebequilo, iniciando a sessão nível 100. Gente. Acho que é o Golf Lima, vai livrar a terminal, chame Recife 12685, acho que é o Golf Lima. É 12685, boa tarde, tá feliz. Tá. Dan 3217, chame o centro de controle de área, frequência 1288. 288 seria a secundária, senhor? Firma ativo 1264. 1264, boa tarde. Boa tarde. ILS 1395. Gente, checa o trem torre 1186. 1186. Fala, Gol no 925. 925, mantém escuta aguardando. Mantém escuta, Gol 925. ILS número 2. Sente Gol no 395, aguarde, pista livre. Aguardando. 01302, pronto para o pushback, acionamento. O 093 pode copiar no táxi, senhor? Negativo, o 093 aguarda. Certo. Avianço 6321, do you have condition to take off media when we read? We are ready, yes. Ok, stand by. Trip 5488, qual a velocidade? 5489, confirma? 5488, qual é a velocidade? 5488, 2459. Foi com 220 nós a partir de agora. 220 nós, 5488. Controle Salvador, Papatango, Juliette Quebequilo. Juliette Quebequilo, Salvador. Eu poderia confirmar o horário do posto sol? Salvador Approach Control, this is 8002, information Romeo. 8002, control, roger, clean to level 70, repeat arrival. 70, repeat arrival, 8002. Pushback acionamento, portão 5, o Gol, 1925. Guardar autorização, Gol 925, negativo, contato junto ao centro Recife, aguarde. Ok, continua aguardando, 925. Salvador, Gol 755, tá no 4, pushback acionamento. 20, o Juliette Quebequilo. Muito obrigado, Quilo. 755. Gol no 395. Gol no 395, continue a aproximação, aguardando pista livre. O tráfego à frente vai decolar de imediato, sem parada. Ok. A torre, 86, compromisso Juliette. Web 6720, via chegada, desça para 2000 com 1012. Via chegada, 2012, o 6720. Para ingresso do corredor Interlagos. Alfa Vitor Juliette, está autorizado ingresso em Interlagos. Reporte para ingresso na final da 17. Reportará para ingresso na final da 17, Alfa Vitor Juliette. Bom, no 395, livre pouso, ficha 28, vento 240 graus, 05 nós. Livre pouso 28, 321 Airborne at 49, contacting 119.8. Thank you, 19-8 Avianca 6321, good day. Good day, too. Good afternoon, Avianca Brazil 6321, leaving 25 for 360. Avianca 6321, control, radio contact. Controle Salvador, gol no menu 2, entre para Marcão Romeu. Menu 2, Salvador, desça para 080, chegada a Cari. 080, Cari, gol no menu 2. Negativo, gol no 0, no 3, aguarde. E autorização junto ao centro. Negativo, contato já há mais de 10 minutos. A posição sem previsão. Correu 395. In flight level 380, please. Good, Roger. Eu estava a 700 pés. E a senhora autorizou a Avianca ali. Acontece que na posição que ele estava, ele atravessa bem na frente do peixe do final do glide slope. Isso daí faz com que a aeronave tenha uma atitude muito brusca para baixo. Eu estava visual, tudo bem. Eu acabei só acompanhando o que a aeronave estava fazendo. Mas se eu tivesse visto bem, muito provavelmente eu seria arremetido ali devido à condição do glide slope. E foi exatamente o momento em que o Avianca avançou à frente para poder tomar posição e decolar. Sugiro que evite esse tipo de procedimento, principalmente se tem instrumento. Ah, ciente. Obrigada, então, pela informação. Gol no 395. Eu pensei que o senhor tinha voltado na frequência pensando que eu tinha esquecido do tráfego do senhor, mas eu já estava ciente. Obrigada pela informação. Não vamos mais autorizar a decolagem imediata da aeronave. Não, até pode decolar, mas se tiver fazendo um ILS instrumento, por exemplo, isso aí pode complicar, porque quando ele atravessa bem na frente da antena que está o glide slope ali, ele corta o feixe dela, e isso faz dar uma variação brusca do sinal, e o piloto automático tende a acompanhar isso daí, então ele enfia nariz embaixo e acaba pegando a gente até de surpresa. Ah, ciente. Só para eu anotar aqui como observação, no caso, quando o senhor estiver realizando ILS. Quando estiver realizando ILS, acoplado ao localizador e glide slope. E como eu estava visual, eu acompanhei o avião. E qualquer coisa, eu desacoplaria o piloto automático e assumiria o voo, assumiria ele na mão. Mas instrumento, se der instrumento que dá uma variação brusca dessa daí, corre o risco de a gente precisar arremeter, porque não sabe até onde esse sinal vai poder levar o avião. Ah, ciente. Obrigada, então. Gol no 395. Vou lançar aqui. Obrigada. Salvador, boa tarde, Gona 395, livrando a sua escuta. Otherwise, 126.4, have a good day, thank you. 3:40, alterna Campinas. Número 2. 2VPS5488. Web 6720, Zan, no localizador, cheque o trem, chame a torre, 1186. 786, boa noite. Trent 8002 via EPIT arrival, clear to 3000. Via EPIT arrival to 3000, that's 8002. 925 está autorizado para Brasília, número voo 3620 via Upper Zulu 17. Decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Ofito, transponder 5537 e a frequência do controle 119.80. Autorizado nível 360 para Brasília pela Upper Zulu 17. Decola da 28 com curva à esquerda, saída Gole, transição Ofito 5537. Aciona 7198 controle, gol no 925 para pushback acionamento. Acionamento correto, gol 925, ajuste no 012, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Vem pushback acionamento com 012, gol no 925, chama táxi. Gol no 013, copia. Copia, no 013. 0 no 3 está autorizado para Congonhas, nível de voo 360, via Upper Whiskey 58, decola da pista 28, com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5545 e a frequência do controle 119.80. 050, Gonza, menos 2. Desvolta, pista. Gente, Alfa Vitor Juliette, aguarde, faça 1360 no setor, aguardando instruções para evitar pouso simultâneo. Aguardará no setor Alfa Vitor Juliette. 55, prossiga táxi em frente Alfa e próxima Gol, fecha uma torre em 118.62. Ajuste 102, tem um bom voo, boa tarde, Gol no 755. Prossegue Alfa, próxima Gol, 18.62. Boa tarde, obrigado. Em Veracruz. Clean 2000. 5488, Uzan, cheque o trem, chame a torre, 1186. Torre da 186, 5488, bom dia. Torre Salvador, é o trip 5488, estabilizado, localizador, pista 28. 5488, continue a aproximação, aguardando pista livre, informe número 2 para o pouso. Número 2, ciente, 5488. Ativo. Número 12, desça para 3.000 com 1.012. 3.012, igual a número 2. Só 3190, velocidade 220, 4.000 pés autorizado com 1.012. 220, 4.000, 1.012 autorizado, 3190. Da 8002, clear to the approach. Clear approach, da 8002. Gilete, cadê aquilo? Iniciando pesquisa. Gente, informe passando 2500 e 1012. Reportará 2500, Gilete, cadê aquilo? Tá com. Via Juliette Alfa e próxima Golf chame torre 108612. Ajuste 10012. Boa tarde, bom voo. Destaque pela Juliette Alfa, próxima Golf 1186, Gol no 925, com 1012 na gente. Boa tarde. Pessoal, é Juliette 6720, liberando a sua escuta. Juliette 6720, prossiga táxi em frente Alfa e aguarde antes da Índia. Aguarde o táxi do Bang da Golf.